Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que tenha corrido tudo bem no seu Natal. E aqui hoje eu queria comentar um vídeo que um amigo meu muito sádico me enviou. É um vídeo que é do mês de maio e que até agora teve 12 mil views e 1.400 likes, o que prova que tem pelo menos 1.400 imbecis capazes de gostar de uma porcaria dessa. E é um sujeito que diz, eu vou aqui desmoralizar o Olavo Carvalho porque ele é um mentiroso. Então, eu comecei a ouvir, eu não cheguei no ponto onde ele prova que eu sou um mentiroso. E nem vou chegar porque o que tem nos 5 primeiros minutos já é suficiente para você ver como é o estado de coisas na Universidade Brasileira, porque o sujeito é formado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. O nome dele é Glauber, não sei das quantas. E ele começa assim, Olavo Carvalho tenta criticar justamente um dos pontos mais fortes do pensamento marxista, seu forte senso de realidade e sua crítica ao presente. Em oposição ao simples utopismo, à imaginação de uma sociedade ideal que deveria ser implementada na Terra, o marxismo herdou do pensamento de Hegel uma forte consideração pelo presente. Muito bem, meus alunos já devem estar com o saco tão cheio das vezes que eu repeti que Karl Marx nunca deu uma descrição de como seria o futuro socialista. Quer dizer, exatamente o contrário do que ele está dizendo aqui. Ele, na verdade, só tratou do presente. Isso não quer dizer que não haja na obra dele nenhuma referência utópica ao futuro. Existe pelo menos uma, e ela é tão grotesca, tão ridícula, que o pessoal nem menciona muito. Ele diz que no futuro acabaria a divisão do trabalho, de maneira que o cidadão poderia ser operário de manhã, músico à tarde, pescador no fim da tarde, crítico literário de noite. Essa é uma das... o vislumbre que Karl Marx tinha do futuro. São raríssimas menções dele ao futuro. E quanto aos exames dele do presente, quando ele examina o presente, é sempre em função do processo de transformação que está em curso e, portanto, do resultado que ele acha que vai ser produzido pelos acontecimentos do presente. Todas as vezes que ele previu uma próxima revolução, todas as vezes que ele previu a próxima revolução que ia colocá-lo a ele pessoalmente no poder, ele errou todas. Então, é verdade que ele presta atenção no presente, também é verdade que ele aprendeu isso com Hegel, porém, também é verdade que ele não entendia o presente. Não é isso? Então, é só você me mostra uma revolução que Marx previu corretamente. Tem nenhuma. Não é isso? Isso que não quer dizer que ele nunca tenha previsto nada. Pode ter previsto outras coisas, mas quando ele via um movimento revolucionário se formando, que seria de acordo com os cânones dele e do qual ele seria o chefe, ele sempre errou. Inclusive, vamos dizer, o total descontrole que Marx tinha sobre a sua própria vida profissional e econômica mostra que ele não era muito bom na percepção do presente. Se o sujeito não percebe qual é a sua situação profissional e econômica real, sua situação social real, ele não tem base para examinar o resto. A coisa mais óbvia do mundo é o seguinte: você entende a sociedade a partir da compreensão que você tem do seu próprio lugar nela. Assim como um desenhista, ao desenhar, tem que levar em conta não só o objeto, mas a posição que ele está em relação ao objeto. Por exemplo, medir distância, etc. Sem isso, ele não vai poder desenhar. Então, um sociólogo, pretenso cientista social, que não tem uma visão clara da sua própria vida, ele não vai ter uma visão clara da sociedade jamais. Essa é uma coisa, na verdade, muito simples. E Karl Marx foi um sujeito que... Mas a primeira vez que ele viu um proletário na vida, a primeira vez foi quando a sogra dele, que era baronesa, mandou uma moça proletária para trabalhar na casa dele. O que ele fez? Ele conheceu a moça, sem dúvida, conheceu no sentido bíblico. Comeu e a mulher teve um filho, que ele não deixava nem entrar em casa, educou, criou o rapaz no porão. Isso era o que ele sabia do proletariado. Então, como poderia ter uma visão clara do presente se não teve sequer a vivência do proletariado? Depois, quando ele formou a primeira Liga dos Comunistas, só tinha 18 pessoas, e os dois únicos proletários que havia ali eram os tipógrafos que compunham o jornalzinho do movimento, e pelos quais Marx tinha um total desprezo. Também, você vê, uma observação que ele faz sobre os proletários é que eles ainda precisam do guiamento dos intelectuais. É uma coisa que eu sempre achei muito estranha, porque se, segundo ele, somente a classe proletária pode ter uma visão objetiva do processo histórico, por que precisaria do guiamento dos intelectuais, que são burgueses ou pequenos burgueses? Se eles enxergam a realidade por si mesmos, a realidade que as outras classes não enxergam, por que eles têm que se submeter ao guiamento dos pequenos burgueses, entre os quais ele próprio? Aliás, ele não era um pequeno burguês, era um grande burguês, né? Eu acho isso um dos problemas mais sérios do marxismo, e Marx jamais dedicou uma linha ao tratamento deste problema. Tanto que, quando acontece a revolução na Rússia, o que que se cria ali? Uma nomenclatura, uma classe dominante composta de intelectuais, basicamente de intelectuais, os quais mandam no proletariado. Então, em vez da ditadura do proletariado, você tem uma ditadura sobre o proletariado. Quanto à consciência de classe do proletariado, ela estava tão ausente que o Georg Lukács, o filósofo húngaro, chegou a propor a ideia de que a consciência do proletariado não era a consciência que ele tinha atualmente, mas era a sua consciência possível que os intelectuais tinham que despertar. Então, que raio de consciência proletária é esta? Até hoje está muito mal explicado. Mas, de qualquer modo, eu sempre disse o contrário do que ele está me atribuindo aqui. Eu nunca disse que Marx era um pensador utópico, criou uma imagem do futuro e tentou realizar. Não, não foi isso. Ele tinha essa imagem do futuro e essa imagem era utópica, mas isso de fato não era o centro do pensamento dele. O centro do pensamento era o exame do processo. Mas que ele tinha, no fundo, a imagem utópica, a frase que eu acabei de citar mostra. É isso. Também existe um outro vídeo do mesmo cara, em que ele fala da religião, né? Em que ele diz, olha, a religião é que tem que nos provar que Deus existe. O ônus da prova está com quem propôs a tese. Bom, eu vejo exatamente o contrário, porque quando houve uma civilização ateística no mundo, nunca houve nenhuma, nem hoje existe. Você tem nações ateísticas, mas a civilização delas ainda é muito mesclada com elementos cristãos. No mundo oriental não tem nenhuma civilização ateísta, ou seja, a civilização ateísta foi uma ideia que apareceu e que não se realizou ainda. É esta ideia que tem que se justificar. A outra crença, se é comum a toda a humanidade, ela não tem que se justificar nada. Quem tem que justificar? O ônus da prova cabe ao acusador. Ninguém inventou a teoria de Deus contra nada. Não é que assim, todo mundo era ateu e apareceu um cara com a ideia de Deus. Se fosse isso, claro, ele que teria que provar. Mas isso nunca aconteceu. Nunca houve nenhuma civilização ateística. Todas são teístas, todas. E é evidente que ele está invertendo o ônus da prova, o que mostra que não tem muita cabeça no lugar. Quer dizer, se você quer... É aquela expressão do escolástico. Tudo aquilo que todos, em toda parte, sempre acreditaram. É isso, o teísmo é isso. Né? E por que é este que tem que se justificar? E daí ele diz, pior, o teísta ele teria que argumentar primeiro que existe um Deus genérico, um Deus abstrato, um Deus que é o primeiro motor imóvel, Deus Aristóteles, no fim das contas. E depois teria que provar que este Deus coincide com o Deus da sua religião. Não existe nenhuma religião que jamais baseou na ideia de um Deus abstrato e genérico. Nunca nenhuma. Cada uma só aparece com o seu Deus, que tem características muito definidas e peculiares. Né? O Deus genérico aparece na cabeça de Aristóteles, de fato. Mas, olha, quando Aristóteles apareceu, já existia religião há muito tempo. Né? O judaísmo já tinha pelo menos 3 ou 4 mil anos quando apareceu. E você vai dizer que o Deus de Moisés é um Deus genérico? Moisés trouxe as tábuas da lei e disse, olha, aqui nessa tábua está aqui o Deus genérico, o Deus de Aristóteles, e aqui está o nosso Deus judeu. Foi isso que ele fez? Que palhaçada, rapaz! Quer dizer, o ônus da prova é quem está contestando uma crença geral, não aquele que está simplesmente repetindo uma crença universal. Você não sabe o que é o ônus da prova. Né? E em segundo lugar, repito, nunca existiu uma religião que propusesse um Deus genérico. Isso nunca existiu. É você que está, vamos dizer, tomando o Deus de Aristóteles como se ele fosse anterior ao Deus cristão, judaico, hinduísta, etc, etc. Isso é uma besteira fora do comum, que prova que você jamais estudou nada de religião. Você não sabe nada de religião. Né? E está fingindo que sabe. Terceira coisa que já me deu no saco é o seguinte. Ele reconhece que é impossível provar a inexistência de Deus. E de fato é. Mas daí ele diz, é impossível provar a inexistência de qualquer coisa. Por exemplo, não podemos provar a inexistência do coelhinho da Páscoa. Olha, isso certamente prova que esse rapaz não sabe nada de lógica elementar. Nada. Quer dizer, esse diploma de filosofia que ele tem não dá nem para limpar a bunda, rapaz. Porque isso é uma questão de lógica elementar. Veja, o coelhinho da Páscoa, ele é impossível. Por quê? Uma das qualidades que se atribui a ele é incompatível com a sua definição. Quando uma propriedade desmente a definição, você tem um caso de impossibilidade absoluta. Qual é essa propriedade no coelhinho da Páscoa? O coelhinho sabe o endereço de todas as crianças do mundo. Né? Isso é incompatível com a definição dele como coelho. Né? Não tem como você fazer caber isto na definição do coelho. Portanto, o coelho é impossível. Aquilo que é impossível, você não tem que provar a inexistência, porque ela já está provada. Ela já está provada por hipótese. É uma coisa de lógica elementar que todo garoto de ginásio tem que saber. Mas esse seu doutor não sabe. E, segundo, ele diz que inventaram de provar a existência de Deus pela razão para salvar a religião. Então, a religião estava em perigo e decidiram, então, criar argumentos racionais, né, para defender a hipótese do Deus genérico. Eu digo, peraí. Isso começa no catolicismo no século XIII. Né? A igreja não estava ameaçada de nada, ela estava no auge. Não inventaram isso para salvá-la. Inventaram, talvez, vamos dizer, para enfeitá-la. Pode ser, você pode até dizer isto. Tá certo? Quer dizer, já estava todo mundo convencido daquilo, alguém decidiu dar um reforço, tá certo? Um reforço extra, não é isso? Então, praticamente, você não vai encontrar nenhum pensador ateístico nessa época, não, simplesmente não tem. Não é isso? Pode ser que, por exemplo, quando você vê São Tomás argumenta muito contra os muçulmanos, não é isso? Usando, inclusive, elementos da própria doutrina islâmica. Não é isso? Mas ele não está tentando salvar uma igreja ameaçada pelo ateísmo. Uma onda de ateísmo genérico só vai aparecer no século XVIII, e mesmo assim muito limitada. Né? Agora, mais adiante, o sujeito diz, olha aqui, agora eu vou explicar para vocês o sentido que Marx deu à expressão a religião é o ópio do povo. Ele vai lá explicar o marxismo. Ah, em primeiro lugar, se você quer explicar a origem de uma expressão, você tem que saber a origem dela. Né? Essa expressão não é de Karl Marx. Essa expressão é do poeta Heinrich Heine, que Marx copiou. Muitas das expressões mais famosas de Marx são copiadas. Ele fazia isso à torta e direito. Não é o que ele tivesse algum talento aforístico, fazer frases, sobretudo frases insultuosas. Eu estava vendo agora mesmo, né, numa gravação do filósofo espanhol Antonio Escotado, e ele conta que na correspondência total de Karl Marx com centenas e centenas de amigos, ele diz, entre todos, mais de uma centena de amigos com os quais Marx se corresponde, só dois ele não insulta. Isso os amigos, você imagina os inimigos. Né? Quer dizer, Karl Marx era evidentemente um sujeito odiento. A coisa que ele, no começo da vida, os poemas que mais o inspiravam eram os poemas que falavam do fim do mundo. O verso preferido dele era do Mefistófeles do Goethe, tudo o que existe merece perecer. Ele tinha um culto do fim do mundo. E as amizades dele também eram baseadas na ideia do fim. E Karl Marx era, obviamente, um sujeito louco. Ele não era bom da cabeça. Né? Então, o fato de o sujeito viver a vida toda de dinheiro emprestado aos amigos, emprestado não, dado dos amigos, né? E nunca agradecer, jamais agradecer nem o pai, nem a mãe. Ao contrário, né? Ele odiava a mãe, né? E o pai não foi nem no enterro. Né? Ele não estava tão longe assim para não ir no enterro. Né? E o Engels, que o sustentou quase metade da vida, quando morreu a namorada do Engels, que o Engels tratava como se fosse a esposa, uma mulher muito querida dele, o Marx escreve ao Engels uma carta de 10 laudas. As duas primeiras linhas são votos de pêsames, mas o resto é pedido de dinheiro. Você vê a sensibilidade humana que esse sujeito tinha. Né? Quando você vê que o filho bastardo que ele teve com a empregada nunca pôde nem entrar na casa, e das filhas dele, pelo menos duas se suicidaram, a terceira não sei direito. Né? O cara impôs essa vida medonha, ele com um diploma, ele assinava o doutor Karl Marx, né? Com diploma de doutor. Como podia passar apertado na Alemanha ou na Inglaterra? Não podia, só passar porque não queria trabalhar. Ele impôs isso à sua família. Agora, você vai dizer que ele tinha assim, amor ao proletariado? Uma classe que ele nunca tinha visto? E que a primeira que ele viu, ele comeu? Né? Só se for amor nesse sentido, tem amor erótico à proletária, isso sim. Então, olha, qualquer admiração por Karl Marx denota uma falha de caráter muito grave. Eu também admirei Karl Marx quando eu tinha 17, 18 anos. Depois fui lendo, estudando, sabendo das coisas. Falei, não, este é um homem absolutamente desprezível. Não é um grande pensador em hipótese alguma. Né? O único gênio que ele tem é o gênio do insulto. Ninguém no mundo insultou tão bem quanto Karl Marx. Isto não posso negar. Tá certo? Depois teve aquele escritor americano, escreveu o livro dos insultos. Karl Marx é que devia ter escrito o livro dos insultos. Mas um pedaço muito interessante da gravação do menino é quando eu mencionei o Alexander Kojève. Kojève foi, talvez, o filósofo mais competente que existiu na França na primeira metade do século XX. Ele foi professor de todos, do Albert Camus, do Raymond Aron, do Sartre, todos eles. Né? E escreveu um livro, Introdução à Leitura de Hegel, que é um livro absolutamente obrigatório. E eu disse o seguinte, o Kojève nunca foi membro do Partido Comunista, mas ele era até mais comunista do que os comunistas, porque ele era um stalinista. Daí qual é a resposta do rapaz? A famosa resposta universitária. Ha, ha, ha. Você sabe que o ha, ha, ha é o argumento definitivo no Brasil. Ou seja, ele achou uma coisa ridícula e absurda. Sinal que ele não sabe nada a respeito de Alexandre Kojève. E quem não sabe do Alexandre Kojève não conhece o pensamento do século XX. Que faculdade você estudou, rapaz? Olha, o Kojève não é que ele fosse apenas comunista. Tem uma frase dele, ele diz, eu sou o único stalinista ortodoxo. E no ano de 1999, o governo francês liberou finalmente os documentos que provavam que o Kojève era agente da KGB. Ele trabalhou para a KGB durante mais de 30 anos. E este dado está em circulação há 21 anos. E o rapaz aqui que sabe tudo e que ri do meu conhecimento do Kojève, não sabe. Ora, você acha que a KGB aceita qualquer sujeito que ela aceitaria para ser militante comunista? Você está besta, né? O nível intelectual, a diferença de nível intelectual entre o pessoal do partido e da KGB é monstruoso. Se você ler a história de Whittaker Chambers, que é um sujeito que foi militante comunista e depois foi contratado para trabalhar na KGB, você vê que a primeira coisa que a KGB fez é exigir que ele se desligasse do partido e fingisse um conflito. Quer dizer, ele começou a escrever contra o partido. Só depois dele fazer isso durante um ano ou dois é que aceitaram ele para trabalhar na KGB. E o Whittaker Chambers, quando você lê o livro dele, é um dos livros clássicos da literatura americana. Evidentemente, ele está muito acima da média dos comunistas, assim como o Kojève. O Kojève estava muito acima dos seus próprios alunos. Né? E não tem comparação entre ele e o pessoal do Partidão. Ele era o nome da KGB, meu Deus do céu. É? E, na época, ninguém percebeu. Ele era um homem tão inteligente que ele contribuiu para o desenvolvimento de algumas das instituições capitalistas que transformaram o capitalismo numa espécie de monopolismo. Isso com 40, 50 anos de antecedência. Hoje nós entendemos por que tem tantos burgueses capitalistas dando dinheiro para a esquerda mundial. Hoje entendemos. Se você pega essa coisa de Banco Mundial, esse negócio, isso aí financia a esquerda. É? E com isso a esquerda, após o fim da União Soviética, a esquerda, em vez de cair, ela se fortaleceu muito. Qual era o cérebro por trás disso? Alexandre Kojève. Então eu recomendo, menino, vai estudar o Kojève antes de dizer besteira a respeito. Agora, por este tipo de coisa, você vê, tem 1.400 caras lá aplaudindo, dizendo, você é um pensador de primeiro ordem. Esse cara não é um pensador, não é um filósofo, você é um bosta, rapaz. Você é um bosta, um mentiroso, um charlatão. Tá certo? Seu lugar será na cadeia, porque você começa. Você não está tentando corrigir algum erro que eu cometi. Você já começa me insultando, chamando de mentiroso. Como se eu fosse o charlatão. Está aqui provado, o charlatão é você. Não precisa ouvir você mais de 5 minutos para ver que você é um charlatão vigarista. A Universidade Brasileira é feita de gente assim, porra. Gente que aos 15 anos aderiu ao Karl Marx e continuou marxista o resto da vida. Você acha que esse menino é capaz, por exemplo, está falando de religião, você acha que ele estudou alguma religião? Você acha que ele tem alguma ideia do que seja religião? Por exemplo, como é que você pode falar do catolicismo sem você estudar os milagres católicos? Né? Um milagre, meu filho, não é uma prova lógica, não é um argumento. Se você mantém a discussão da religião na esfera dos argumentos, isso prova que você acha que católico é o filho de Aristóteles, não de Jesus Cristo. Então, houve até um santo que estudou, e um dia aparece Jesus Cristo para ele, e diz, non cristianos sed ciceronianos est. Jesus diz, você não é meu discípulo, você é discípulo de Cícero. Ou seja, você tem o chamado o Deus dos filósofos. O que este cara conhece como Deus e que ele atribui ao cristianismo é o Deus dos filósofos, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Veja, Jesus Cristo apareceu como um argumento, como uma teoria, ou apareceu como uma pessoa? Né? Quer dizer, você tem alguma prova de que todos os milagres com Jesus Cristo são falsos? Você tem alguma? Não tem nenhuma. Você tem alguma prova de que os milhares e milhares e milhares de milagres relatados pelos fiéis cristãos são mentiras? Você examinou algum? Examinou um. Nunca examinou nenhum. Ora, o cristianismo está nos milagres e não em alguma teoria. Nem mesmo na teologia. Porque a teologia não passa da explicitação teórica de uma mensagem que foi dada através de atos e feitos. Né? Na melhor das hipóteses, foi ensinado através de uma parábola. Tá certo? Agora, Jesus Cristo passou sobre a terra dando aula de filosofia? Jesus Cristo expôs alguma teoria? Nunca expôs nenhuma. Ele contava parábolas, ele fazia algumas coisas, sobretudo fazia milagres. Então você tem que estudar o catolicismo nisso aí. Aí é o conteúdo do catolicismo. Você, mas nem isso você sabe, porra. Você não consegue distinguir entre uma religião e uma filosofia. É? E daí você vem usar a palavra fé. Eu digo, fé tem você, rapaz. Quer dizer, que se você reconhece que não é possível provar a inexistência de Deus, mas você acredita nela, então você acredita por fé. Porque prova você mesmo, diz que não tem. Então, essa é a sua fé. É a fé ante Deus. Ora, isso é uma coisa que qualquer sujeito que começa a estudar tem que perceber quando ele cai numa contradição dessa. E tem que perceber que ele tem nas mãos não uma solução, e sim um problema. Ou seja, o que o cara nos oferece como uma solução é um problema que ele não percebe. Então, você não está habilitado para ensinar nada neste mundo. Né? Eu acho melhor você ficar quietinho e ir para casa estudar. Tá bom? Muito bem. Hoje era só isso que eu... Ele falou alguma coisa do Descartes também. Ah, não. Ele pior. Ele usa... como divisa a do Descartes, deve-se duvidar de tudo. Eu não vi ele duvidar de nada. Né? Porque as coisas que ele nega são coisas que ele nunca acreditou. E as que ele acredita, eu nunca vi ele duvidar nenhuma. Nunca vi ele pôr em questão. Quando aparece um problema, ele nem percebe que tem um problema. Quando aparece uma contradição, ele nem percebe, passa por cima. Que história de duvidar de tudo? Isso é... Veja, a dúvida tem um certo prestígio entre adolescentes. Eu, quando tinha 14 anos, também achava que eu duvidava de tudo. Só que nunca tinha duvidado de nada e nem sabia o que era. Mais tarde, eu dediquei alguns anos a pensar o que eu chamei a psicologia da dúvida. O que é exatamente ter uma dúvida? E por que a dúvida que Descartes propôs é psicologicamente logicamente inconsistente e psicologicamente impossível? Duvidar de tudo é impossível, né? Porque para duvidar de uma coisa, você tem que acreditar em outra, é a coisa mais lógica do mundo. Né? Quer dizer, a dúvida absoluta e genérica não existe, ela não existe logicamente nem psicologicamente. Bom, isso é um problema que eu percebi. Esse cara fica exibindo, ostentando, a minha dúvida, duvido de tudo, sem nunca ter pensado no assunto, porque não é capaz de pensar. Quer dizer, menino, você é um nada, você é um farsante, um mentiroso, um ator. Aí aparece com essas tatuagens de brinquinho, etc. Já prova que é. Porque para que um filósofo precisa dessas coisas? O filósofo não precisa disso. Eu não sou contra as pessoas se tatuarem e usar brinquinho. Mas um filósofo não precisa disso. Você não vai ver Sócrates usando adorno de espécie alguma. Você não vai me ver usando adorno de espécie alguma. Você não vai ver o próprio Hegel, que era um filósofo de verdade, usando adorno de espécie alguma. Hegel era um filósofo de verdade, ele fosse também um vigarista. Por exemplo, Hegel jamais foi maçom, mas ele recebeu dinheiro da maçonaria para escrever um livro a favor da maçonaria, e ele fez. Quer dizer, propina. Então, tem muitas coisas feias em Hegel, mas o pessoal não quer ver. Né? Como Hegel escreve muito complicado, o pessoal não entende. Né? Então, lê só um pouquinho e... Longe de querer buscar contradições em Hegel, não, tá bom assim, já concordo com tudo. Né? Que nem um amigo meu que fez se formou pela Faculdade de Educação da USP, e quando foi na hora de entregar uma tese de mestrado, ele entregou uma tese de 1.000 páginas. Os caras não leram, olharam, ficaram com medo. Está aprovado, está aprovado. Vai embora. Tá bom? Então, voltamos daqui a pouco com as perguntas. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui algumas perguntas interessantes. Abner Schmiller pergunta: parece que a aula de hoje é um pequeno modelo de como se promove o desmascaramento dos expoentes da classe acadêmica falante e atuante, atualmente permeado de vigarice. É isso mesmo? Sem sombra de dúvida. Eu já dei vários exemplos disso, de vez em quando eu volto ao assunto. Falo, é assim que se trata essas pessoas. Agora, se você se posiciona perante eles como um aluno perante o mestre, pronto, acabou tudo. Se você o aceita como seu professor, você está lascado. Você pode aceitá-lo, vamos dizer, administrativamente, essa é a função administrativa dele, mas em termos de psicológico, você não pode aceitar um cara desse como seu professor de maneira alguma, é apenas um idiota que está falando besteira. Você não tem que respeitá-lo. Você pode respeitar a posição dele, claro, respeitar o regulamento, mas a autoridade de jeito nenhum. Você não pode permitir que um vigarista tenha autoridade sobre você. Se você faz isso com você, você é outro vigarista. Não pode aceitar de maneira alguma. Só o que tem autoridade é o conhecimento. A pessoa e o cargo não têm autoridade nenhuma. Pode ter autoridade, sei lá, no exército. O sujeito é general, então ele tem autoridade. O sargento pode saber mais do que ele, mas ele é o general, ele manda. Não é isso? Tanto que no exército, numa guerra, você recebe uma ordem, você obedece, mesmo que seja sob protesto. Você pode protestar, mas não pode desobedecer. Mas uma universidade não é um exército. Você não pode aceitar a autoridade dos direitos só por causa do cargo. Não pode fazer isso nunca. Se o que ele está dizendo é besteira, a autoridade dele para dizer isso é zero. E nós temos que impor isso aí. Nós temos que impor o respeito ao conhecimento, não o respeito a pessoas e cargos. Isso é absolutamente ridículo. Aliás, nem no exército, se você não está no exército, se você é um civil, você não é obrigado a aceitar a autoridade de generais. Eu não aceito. Para mim, nenhum general tem autoridade nenhuma para falar nada. Se o cara é uma besta quadrada, eu digo que é uma besta quadrada com farda, os galões e tudo. Outro dia eu já peguei, né? Vocês só reclamam contra a ideologia da direita. A direita não pode ter ideologia, mas os comunistas podem. Então vocês estão ajudando quem? Os comunistas são traidores da pátria. Todos vocês, seus filhos de uma puta. Né? E vem, né? Vem com aquela. Com aquela pompa, aquele negócio. Quanto mais pomposo, mais ridículo, pô. Então, pompous ass, como dizem os americanos. Né? E esse rapaz aqui é um caso típico, porque a certeza, o tom de autoridade com que ele fala impressiona muita gente. Quando você vai examinar, você vê que não tem nada ali, tudo vazio. Você, como é que o cara... Ele não sabe nem a história do Kojève. Você viu agora, essa história do Kojève, eu li no artigo antigo da New Criterion, né? E fui investigar, tá, e vi que era aquilo mesmo. Mas agora a coisa está até na Wikipédia, porra. Mas nem a Wikipédia esse desgraçado lê. Né? O que ele sabe disso aí? Nada. Agora vem com o argumento. Que estupidez, porra. Né? Outro que chama o próprio Rafael. Professor, o senhor indicaria a apostila Inteligente, Verdade e Certeza para esse rapaz? Não. O que indica é uma boa chinelada na bunda. É o que o cara precisa, voltar para casa. É ser reeducado pela mãe. Daniel Joque pergunta: conhecimento é o acúmulo de informação bruta, inteligência é o que se faz com conhecimento, sabedoria é a combinação da inteligência com a experiência. Isso estaria correto? Sim, pelo menos para te orientar, isso é suficiente. Mas isso não é uma definição rigorosa, né? Isso é apenas uma figura de linguagem que você arrumou e não está errada. Edgar Arduino, quando tiver um tempo, por favor, não esqueça daquele artigo, tipo estudante falar, mas da versão para o fascismo. Obrigado. Rapaz, isso é importantíssimo. Eu não fiz até hoje, mas do mesmo modo que eu fiz um roteiro de leitura sobre o comunismo, precisaria fazer um sobre o fascismo. Porque, olha, com relação ao fascismo, a ignorância ainda é muito maior do que sobre o comunismo. É um negócio impressionante. E, sobretudo, a imagem que se tem do fascismo é aquela que foi criada pela propaganda soviética no mundo inteiro. E o pessoal aceita isso como se fosse ciência. Por exemplo, quantas vezes você já não ouviu dizer a Guerra Civil Espanhola foi o trailer, o prólogo, a preparação da Segunda Guerra Mundial? Isso é uma estupidez fora do comum, uma coisa que tem absolutamente nada a ver com a outra. E o pessoal classificar o Francisco Franco como os adeptos do nazismo, vocês são loucos. Francisco Franco passou anos da vida ajudando os judeus a fugir da Alemanha. Isso é o que ele fez. Alguém aí sabia disso? Não, ninguém sabe. Isso é segredo. Porque não combina com a imagem do Franco nazista. É um negócio impressionante, porra. Vou fazer. Prometo que vou fazer. Marcos Herkenhoff. Qual foi o motivo dessa expansão do ateísmo no século XVIII? Bom, o que expandiu ali não foi bem o ateísmo. Foi a transformação do teísmo no deísmo. Deísmo é assim, aceita um Deus abstrato, um Deus que não interfere na realidade, apenas um primeiro motor imóvel, uma coisa assim. Né? Então, a maior parte dos revolucionários eram deístas, não eram ateístas. O ateísmo, na verdade, só apareceu mesmo para valer no século XIX, e mesmo assim não conquistou nenhum país na sua totalidade. Aparece sobretudo depois do evolucionismo, com, por exemplo, Ernst Haeckel, e muitos outros. E depois é aceito como político oficial na União Soviética e depois na China. Tá certo? Durou? Não durou. Hoje está totalmente desmoralizado. Tiago Ritzmann Engel. Se o catolicismo se explica por atos e parábolas, qual grau de aceitação podemos dar na teologia em suas diversas vertentes? Olha, eu acho que teologia, para mim, é um abacaxi. Porque, no fim das contas, tem discussão. No fim de séculos de discussão, veio o Papa e emite lá uma sentença. Essa sentença são, então, os dogmas. Não é isso? Você pode se basear nos dogmas, mas você acompanhar a discussão teológica, você fica doido. É doido. Meu filho, a discussão teológica nos concílios antigamente dava, sabe, briga de faca, dava morte. É muita sacanagem, um conspirando contra o outro. Não é uma história bonita, porque nós ficamos um cara de mentalidade filosófica discutindo para ver o que é a doutrina de Deus, para discutir o que é a verdade absoluta. Eu digo, opa, isso é muito perigoso. Você põe um cara nessa posição, já corrompeu. Então, eu acho que tem tanto teólogo no inferno quanto advogado, entendeu? Claro que tem os grandes teólogos, não pode, o próprio Santo Tomás de Aquino, o Garrigo Lagrange, outros, você tem que respeitar, mas são homens santos, é diferente. Né? Felipe Vitorino, boa noite, professor. Feliz Natal. O senhor recomenda alguma biografia de Karl Marx ou pretende escrever um livro sobre ele? Não vou poder escrever um livro sobre Karl Marx porque eu não domino a língua alemã o suficiente para lê-lo em alemão, ler tudo no alemão. Eu posso ler Karl Marx em alemão, mas eu levo 6 meses para ler um livro. Então eu não ia terminar nunca porque as obras de Karl Marx, na versão nova, são 103 volumes. Quanto tempo eu levaria para ler 103 volumes grossos em alemão? Ih, 100 anos, talvez. Então, não dá. Eu não tenho autoridade historiográfica para escrever uma biografia de Karl Marx. Posso discutir um outro ponto que eu conheço. Mas, e aonde ou o uso da tradução ou a leitura deficiente em alemão serão suficientes. Mas isso é o máximo que eu posso fazer. Agora, a biografia de Karl Marx que eu recomendo, olha, eu nem imaginava que existisse uma biografia tão boa quanto essa. Robert Payne. Payne era um gênio da biografia. E eu nunca vi alguém conseguir ligar assim, a personalidade, a vida íntima de Karl Marx tão bem com a sua filosofia. Os filósofos, inclusive os seguintes que fazem livros que são mais badalados do que esse, não fazem, né? Não mexem nisso. Agora, também você tem que ler, de qualquer maneira, o livro do pastor Richard Wurmbrand, Marx e Satã, que não é uma biografia, é apenas um estudo específico, um estudo monográfico sobre, né, o contato de Karl Marx na juventude com organizações satânicas e participação em ritos satânicos. Não foi só na juventude. A Helene Demuth, que foi a empregada amante dele, conta de ritos esquisitos que ele fazia em casa já aos 50 e tantos anos. Eu não creio que exista muita dúvida quanto a... Eu não estou vendo o livro porque... Esse de pé aqui, ó, The Devil. Atualmente, olha, meus óculos... Não, é um pequenininho. Qual o nome? Marx e Satã. Esse aqui? Não, esse é outro. The Devil. É um livro do pastor Richard Wurmbrand, Marx e Satã. Existe tradução, né, brasileira do Eupídio Fonseca, nosso aluno, né? É um livro importantíssimo. E você vê que aqui o Robert Payne, sem ter lido esse livro, já sacava muita coisa que depois o Wurmbrand veio a confirmar. Wurmbrand teve a sua atenção atraída para este assunto, porque no campo de concentração comunista que ele ficou na Romênia, ele viu que o maior esforço dos caras era para tirar a fé religiosa dos prisioneiros. Mais do que qualquer outra coisa, nem falava de capitalismo, nem nada. Nem passava a doutrina comunista, só passava a doutrina ateística o tempo todo. E se o cara não cedia, ele submetia a torturas horríveis, entre as quais o seguinte: você pega o cara de uma religião e pega o cara da outra, e tortura o cara da outra na frente do cara da primeira religião. Por exemplo, você pega um padre católico e ali você pega um rabino, e você vai arrancando os dentes do rabino um por um sem anestesia. E o rabino gritando, e você vai ver até onde você aguenta. É mais fácil você suportar uma tortura feita no seu corpo do que feita no corpo do outro. Ele viu e assistiu essas coisas durante 16 anos, depois ele foi examinado para a comissão médica da ONU, foi em público. Mostraram as costas deles, marca tudo, não tem como duvidar. Richard Wurmbrand esteve no Brasil durante a presidência do Ernesto Geisel, porque o Ernesto Geisel pertencia à mesma igreja dele. E um dia ele levou o cara lá para fazer umas conferências do Brasil, ele fez. Se vocês procurarem arquivo de jornal, vocês vão achar isso aí. E o Richard Wurmbrand então descobriu várias coisas, menções importantes ao negócio de satanismo nas obras de Karl Marx. Não dá para ignorar isso aí. Isso não quer dizer que Karl Marx tenha praticado o satanismo pelo resto da vida. Não, a gente não tem prova disso. Mas que este período satânico deixou marcas profundas nele, por exemplo, esta obsessão com o fim do mundo, com a destruição de tudo. Ele continuou com isso até o fim da vida. Vamos dizer, a maldade dele era uma, terrivelmente mal. Mas, na verdade, menos mal do que louco. Karl Marx era um desequilibrado, obviamente. E isso tem algo a ver com a sua obra. As concepções dele, por exemplo, a própria concepção, vamos dizer, da luta de classes. Aliás, essa é uma das coisas que eu gostaria de levantar também a respeito do Carinha. Porque eu disse ali que Karl Marx desenvolveu a teoria da luta de classe com base em Hegel. E daí o cara vai, ha, ha, ha. Né? Muito antes de Karl Marx, já tinha muita gente falando de luta de classe, Karl Marx se baseou neles e falou, não, peraí. Karl Marx, de fato, não foi o primeiro a falar de luta de classe, é óbvio. Né? Mas ele foi o primeiro a enfocá-la com ângulo hegeliano, usando a dialética do Hegel como estrutura da luta de classe. Isso ele foi o primeiro. E essa é a única originalidade dele. Ele não fez mais nada além disso. Quer dizer, você negar que Karl Marx fez isso, quer dizer que você não leu Karl Marx. Não é isso? Então, além disso, você veja, eu estava dizendo num trecho que ele repete, eu pergunto, a luta de classe é uma constante na história? Eu respondo, não. os períodos de luta de classes são mais raros. Em geral, existe uma harmonia e uma colaboração entre as classes. Senão, nenhuma economia do mundo poderia funcionar, se você estivesse em luta o tempo todo. Mas aí é que está a sutileza do Karl Marx. Os períodos de harmonia e de colaboração, ele também considera período de luta de classes. Ou seja, a verdade do processo só aparece quando explode a luta de classes. Fora disso, a verdade está escondida. Então, a harmonia entre as classes é também luta de classes, segundo Karl Marx. Ou seja, a luta de classes é o único processo histórico existente, na verdade, segundo Karl Marx. Né? E, para ele, assim, ele aplica literalmente aquele preceito que o Orwell resumiu como a paz é guerra. E a guerra é paz. Ou seja, quando não há luta de classes, não há conflito de classes, também é luta de classes. Ela está, como é que se diz, oculta. Né? A classe dominante é tão esperta que ela ocultou a luta de classes e parece que existe paz. Ou seja, toda a história é falsificação, exceto no momento da revolução. Ou seja, a revolução é o centro da história. Embora ela seja rara, né? Não está acontecendo revolução o tempo todo, o processo de produção, às vezes, prossegue por séculos sem nenhum conflito. Tudo isso é uma impressão falsa, a verdade está no fundo. Isso é o que o Karl Marx está dizendo. Interpreta tudo como luta de classes, ou seja, tudo que não é luta de classes é apenas a casca da história. O fundo é a luta de classes, e luta de classes é o quê? É um processo de luta, conflito econômico. Então, o conflito econômico é o centro da história, o resto é periferia. E ainda tem gente que diz que isso é apenas marxismo vulgar, que Marx não privilegiava tanto assim a economia. Fala, ora, ora, ora. Primeiro você lê o Karl Marx e você entende, a economia rege tudo. Depois vem o burguês e reclama, não, Marx está errado, não é assim. Daí aparece outro comunista dizendo, não, Karl Marx não disse que a economia rege tudo, ele é mais sutil, etc. E você acredita. Só que depois de anos você fala, não, peraí. A primeira impressão que eu tive é que estava certa. Porque ele, camuflando, disfarçando, ele está dizendo que a luta de classe rege tudo. Parece que não, mas é o que ele está fazendo. E esse menino acredita nisso. Ele acredita, mas ele pode dizer o contrário. Né? E pode dizer até que não foi Karl Marx que criou a teoria da luta de classe. Não. Luta de classe, muita gente consta. Até na Bíblia tem menções à luta de classe. Ou não tem. Mas também tem a menção à harmonia entre classes. Por exemplo, a Bíblia, em vários lugares, ela assume, vamos dizer, a legitimidade, né, da propriedade do capital. Quer dizer, o patrão tem o capital, ele usa como ele quiser. Por exemplo, ele paga quanto ele oferece, quanto ele quiser para o empregado. Se ele quiser pagar mais para um, menos para outro, é problema dele. Né? Isso está na Bíblia. Então, aí surge um pequeno sinalzinho de luta de classe. Dois ou três reclamam. Este é o momento decisivo segundo Karl Marx. O resto é tudo só aparência. Então Karl Marx é um economicista, sim, embora os intelectuais comunistas tenham conseguido camuflar isso direitinho. Ou seja, é tudo uma palhaçada. O marxismo é todo ele, jogo de impressões. Marx é um vigarista. Hein? Agora, eu acho que ele é um gênio da retórica, de algum modo, porque ninguém consegue insultar como ele, ninguém consegue quebrar a autoconfiança do ouvinte como ele. Né? E o pessoal diz que quem insulta sou eu. Falo, pô, mas eu, comparado com o Karl Marx, eu sou um doce, porra. Né? Além disso, eu não xingo meus amigos, só xingo os inimigos. Né? Xinga nem a mel. É? Xinga nem a mel. Eu não xingo nem a mel, né? Nem quando ela mija dentro de casa, pô, né? Igor Motta, existiu alguém tão eloquente quanto Karl Marx antes ou depois dele? Ah, existiu. Mas, por exemplo, se você ler Léon Blois, Léon Blois também sabia ofender como ninguém. Né? Como ninguém. É, só que é o seguinte, Léon Blois era um cristão, ele acreditava em Nosso Senhor, ele praticava as virtudes evangélicas, etc, etc, e ele só xingava mesmo quem merecia. Agora, o Karl Marx não. Ele xingou todos os amigos dele, todos os amigos que o ajudavam. Né? Como é possível um treco desse? E olha, ontem eu estava lendo a vida do Ernest Hemingway. Hemingway foi outro escritor também comunista. Hemingway odiava tanto a própria mãe que ele só se referia a ela com a seguinte expressão: aquela puta. Até o fim da vida. É. Eu sempre achei que o Hemingway não batia bem dos pinos, agora tenho certeza. Aliás, eu vou ser sincero, eu acho o livro dele uma porcaria. Nenhum conseguiu me comover nem um minuto, porque é só demagogia e pose, pose, pose, pose. Sofrimento fingido, bondade fingida, tudo fingido. Agora, escritor americano é o Faulkner. Não perca tempo com o Hemingway. Vai logo num gênio, não fica nesse Zé Mané aí, puxa saco de comunista, né? Rafael de Jesus. O senhor chegou a ver o filme O Jovem Karl Marx, Raul Peck, Caso 5? Não, não vi, não vi ainda. É, Herkenhoff. Marx tem envolvimento com o ocultismo? É isso ou é um mito? Não, não é um mito. Isso está muito bem documentado. Né? Tem poemas dele no início que são assim, satanismo puro. Né? Você tem não só poemas avulsos, mas tem uma peça, uma tragédia inteira, né? Chamada Ulanem, que é um celebração do satanismo. Túlio Sampaio. Boa noite. Na União Soviética, o poder era mesmo exercido pelo partido ou pela KGB? O partido não mandava nada, a KGB mandava em tudo. Né? O partido, o parlamento soviético, não podia saber sequer o orçamento da KGB. O dinheiro ia todo para a KGB primeiro, o que sobrava ficava para o orçamento nacional. Outra coisa, por acaso a China tem um serviço secreto comparado à KGB? FSB? Tem. Quase não ouço falar de serviço secreto chinês. Pois é, você vê a burrice até onde vai. Né? Pior de tudo é quando se fala do poder do serviço secreto, pelo KGB, neguinho, o rei da nossa cara. É assim, é o famoso ha-ha-ha. Né? Então, agora, eu sugiro o seguinte, sugiro que você lê esse livro aqui. Esse aqui foi escrito por dois coronéis chineses, né? A Guerra Irrestrita, né? E esse aqui, The Tao of Spycraft, Ralph Sawyer. Você tem uma ideia do que são as concepções chinesas de espionagem. E quem inventou a espionagem foi a China, né? Muito tempo atrás. Renato, eu posso fazer um comentário breve? Pode. É o seguinte, ele está perguntando, se você sabe alguma coisa sobre serviços secretos chineses, porque a gente nunca ouve nem lê sobre isso, em parte alguma. Faz parte da estratégia deles isso. Sim. E a direita, qualquer congressinho, qualquer coisinha que faça movimento conservador. Ah, bom, é impressionante. Então é uma coisa, ele já se caiu. Você vê, você recebe. Você nunca faz isso. Recebe, vamos dizer, a formação comunista por mil lados e com mil nomes diferentes. De maneira que você não acha que aquilo é comunismo, aquilo é o modo normal de pensar. Por exemplo, a história do Francisco Franco. Francisco Franco era nazista. Isso é propaganda comunista. Isso não é verdade histórica de jeito nenhum. Francisco Franco ajudou pra caramba os judeus a fugir da Alemanha. Quer dizer, ele ia lá na Alemanha, conseguia convencer o Hitler a lhe dar armas e até tropas. E não dava nada em troca. Nada em troca. Cada vez que ele ia lá, o Hitler ficava desesperado. E dizia, para conversar com esse cara, eu prefiro uma dor de dentes. Porque o Franco era um pentelho, ele obtinha tudo o que ele queria e não dava nada em troca. Ele, de fato, não ajudou a Alemanha e a Itália em nada na guerra. Ele obteve ajuda dos dois. Enquanto isso, ele estava ajudando os judeus a fugir da Alemanha. É? Você acha que o Hitler não sabia disso? É claro que sabia, mas ele ia fazer o quê? Não ia fazer nada. Então, o Hitler engoliu o Francisco Franco. É? Teve que engolir a força. Professor, para cumprir a missão de derrubar... Aqui, Rondon pergunta. Para cumprir a missão de derrubar o segundo escalão esquerdista, teríamos que estar matriculados, fazer parte do corpo docente da universidade? Não, não teria não. De fora, você pode fazer. Você pode fazer uma revista disso. Olha, vou dizer o seguinte. Tempos atrás, eu venho dizendo que precisava fazer uma pesquisa provando cientificamente o controle hegemônico que os comunistas exercem sobre todas as universidades. controle hegemônico total. Como é que você prova isso? Você vai no estudo das teses que foram pegas para exame e aprovadas ou desaprovadas. E você vai ver, não tem nenhuma anticomunista. Nunca nenhuma. Hã? Você acha que isso é coincidência? Então, eu pedi, tem um amigo meu que financiou uma pesquisa sobre isso. Pois a pesquisa não saiu até hoje, meu Deus do céu. Hã? Os caras não entendem, não sabem o que é o timing. É? Isso, fazer essa pesquisa é muito mais importante do que eleger o presidente da República. Se você fizesse isso e derrubasse a autoridade intelectual dos comunistas nas universidades, o presidente poderia governar. Do jeito que está agora, ele não pode. Porque os intelectuais comunistas exercem autoridade sobre generais do exército. É? Digo aqui, os generais se ajoelham perante essa gente. Vocês não viram aquela cartinha que fizeram a meu respeito? E dizem que foi do Vilas Boas, eu não acredito, alguém fez aquilo, botou no nome dele? Né? Que diz que não, ele fica, né, estimulando a luta contra a ideologia em vez de promover a União Nacional. União Nacional contra os que destruíram o país. Quer dizer, como é que você vai salvar o país se unindo com aqueles que estão contra ele? Quer dizer, um general diz isto? O que esse cara entende de estratégia? Bosta nenhuma, esse cara não entende a estratégia de um joguinho de bola de gude. Senão não escreveria uma coisa dessa. É? Os intelectuais comunistas são mais inteligentes, mais espertos do que os generais. Isso eu garanto que eu já convivi com os dois. Se você pega lá o quartinho de Moraes, o quartinho de Moraes dá de 10 a 0 em qualquer general. Não é nenhum gênio, mas... Veja, outra coisa. Nós estamos falando aqui que o Kojève era da KGB, né? Eu há anos digo o seguinte, o padre Henrique de Lima Weiss quase com certeza era homem da KGB, porque ele nunca pertenceu a nenhuma organização de esquerda e ele criou toda a esquerda nacional. Isso não é para qualquer um fazer. Segundo, ele era um cara altíssimamente competente em filosofia, um homem de uma cultura imensa e com capacidade filosófica, conhecia a técnica filosófica. Isso aí não tem no partido, isso aí não tem na AP, isso aí não tem no PT, isso só tem na KGB, porra! Hã? Alguém foi estudar para saber se o padre estava lá? Não, até hoje ninguém quis saber. Isto é mais importante do que eleger um presidente da República. Hã? Quer dizer, o cara que tem, vamos dizer, essa ilusão, esse fascínio pela política eleitoral já mostra que ele não sabe o que é política, porque eleição não é política. Meu filho, de quanto tempo tem eleição? 4 em 4 anos, né? Você acha que é isso que decide a política? Primeiro, quem escolhe os candidatos? Né? Você só pode votar em quem é candidato. Quer dizer, quando você vai votar, os candidatos já estão escolhidos. Quem escolheu? Quem tem o poder de fazer isso? São pessoas das quais você nunca ouviu falar. Ivan Capdeville Júnior, por que o professor dedica tanto tempo a responder a pessoas que consideram despreparadas? Não os considero despreparados, considero ou burros ou bandidos. E esses caras são tantos que é absolutamente preciso desmascará-los, é o que eu estou falando. Por que que eu faço isso? É sim, porque vocês não fazem. Né? Todo pessoal que se diz conservador, ninguém se dedica a fazer isso. Eles querem eleger vereadores, ah, temos que cuidar da próxima eleição. Esquece a eleição, porra. Né? O poder político não está nos cargos eletivos, meu Deus do céu. Poder é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? É? A classe universitária inteira obedece aos comunistas. E a classe universitária, passados 10 anos, ela é a nova classe política. Então, quando você vai mexer na política eleitoral, você está mexendo no efeito, defeito, defeito, defeito. A causa ficou lá para trás e você nem viu. Agora, não adianta falar isso, porque as pessoas estão tão viciadas. Assim. Estão viciadas nisso também porque a mídia popular só trata disso. No Globo, na Folha, só trata disso. E o pessoal continua acreditando em Globo e Folha, meu Deus do céu. Outro dia eu recebi um telefonema de um amigo meu, um homem cultíssimo. A visão que ele tinha do Joe Biden é a visão que aparece no New York Times. Né? Porque não vai pesquisar por si próprio. Assim não vai, gente. Nós temos, veja, esse negócio de luta cultural é a coisa mais séria que tem. O resto é fichinha. É, Ítalo Feitosa Rosendo da Silva. Minha insegurança me impede de avançar nos estudos na direção de quem quero me tornar. Algum conselho específico para me fortalecer? Entre na Academia de Artes Marciais e apanhe muito. Você vai perder essa sua insegurança. Bruno Henrique. Qual o melhor meio para adquirir o referente em uma questão filosófica ou qualquer outra questão? Imaginação, filho. Experiência vivida e imaginação. Quer dizer, você precisa poder visualizar, sentir a presença do referente. O referente não é um conceito. Você não precisa, o referente não é uma definição. Ele é uma coisa, um ente real. Um ente real, como é que você faz para perceber um ente real? Ou você está vendo ele com os olhos da cara, ou você está imaginando, não tem outro jeito. Kael Bubniak. A confusão sobre o tema não é originária da linguagem ou falta de domínio dela. O ideal para a filosofia não seria pensar em línguas mortas para não ocorrer problemas de múltiplos significados. Não, a multiplicidade de significados enriquece o idioma. A literatura toda é feita de expressões com múltiplos significados. E esperar reduzi-la, vamos dizer, a um vocabulário técnico com os significados firmes e estabelecidos é matar a filosofia. É tentar transformar numa espécie de engenharia. Ou seita. É? Ou seita. Ou seita, é. Murilo de Tonha. Professor, encontrei os livros do Oswaldo Peralva nas universidades públicas. São cópias da década de 50 jogadas às traças. Também encontrei apenas alguns livros do senhor. Muito bem. O livro do Oswaldo Peralva é absolutamente indispensável. É um depoimento brasileiro sobre como funcionava o Partido Comunista no Brasil e suas relações com a União Soviética. Tem que ler, né? Bom, eu acho que por hoje eu vou parar por aqui, né? Já foi coisa demais. Tá bom? Então, olha, eu tenho que falar de tipinhos como esse e tal do Glauber, porque a universidade é feita de gente assim, gente. E isto, essas pessoas têm o poder, né? Não são os deputados, não é nem o STF que tem o poder. Da onde saíram os caras do STF? É? Da universidade, porra. É? Primeiro foram estudantes, depois um professor, depois viraram juiz. Está entendendo? A universidade é a raiz da política, né? Não esqueçam isso. Então, agora, claro que se você lutar para obter o poder sobre esta ou aquela universidade, você não vai ficar famoso, não vai, né? Mas e daí? Você terá feito o seu trabalho. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.